Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação: Edelson Moura. Direção comercial: Zélia Maria. Coordenação de produção: Marina Moura. Sonoplastia: Márcio Silva. Análise e supervisão técnica: João Paulo Gasques. Direção geral: Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Terça-feira, 25 de agosto de 2015. Destaques de hoje. Bancada do PT espera a decisão do STF para fechar posição sobre Cunha. TSE volta a julgar hoje ação que pede impugnação de mandato de Dilma. Brasil entrega à Itália garantias ao processo de extradição de Pizzolatto. Isso é mentira, diz Dilma sobre rumores de saída de ministro Levi. Obama não quer opinar sobre candidatos à presidência dos Estados Unidos. Vamos agora com a previsão do tempo pela Clima Tempo. Região Sudeste, faz sol em todas as áreas. Muitas nuvens no leste de São Paulo e centro-sul do Rio de Janeiro, com chuva rápida a qualquer hora. Pancadas isoladas nas outras áreas destes estados e no centro-sul e sudeste de Minas Gerais. Sol e tempo firme sem chuva nas demais regiões. Região Norte, sol o dia todo e temperatura elevada no Tocantins, no centro-sul do Pará e no centro-sul de Rondônia, com muita nebulosidade, mas sem chuva no sul deste estado. A maior parte do norte tem sol forte e pancadas de chuva a partir da tarde. Região Nordeste, sol forte na região nordeste do Brasil. No litoral e na zona da mata entre Sergipe do Rio Grande do Norte, há previsão de chuva passageira, principalmente pela manhã. Região Sul, frente fria se afasta para o sudeste, mas ainda provoca chuva passageira no centro, leste e norte do Paraná e no leste de Santa Catarina. Sol e diminuição de nuvens nas demais áreas. A temperatura sobe devagar. Região Centro-Oeste. O tempo volta a ficar firme e seco em grande parte da região. Apenas no centro do Mato Grosso e no centro-sul de Goiás, a nebulosidade será mais intensa. Porém, não há risco de chuva. Sol forte, calor e tempo seco nas demais áreas do centro-oeste. Este é o Jornal Brasil Notícias. Dentro de instantes, estaremos de volta. Até já! Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone: 61-3532-6993. Saúde com Beleza, distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial: 61-3532-6993. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. As canções não são apenas os versos que para elas são escritos. São também tudo aquilo que os faz nascer. Aos domingos, às 11 da noite, Conversamos com artistas vários, sobretudo do panorama musical brasileiro, num programa produzido pela Rádio Justiça e retransmitido pelo Canal 1 da Antena Web. Refrão, aos domingos, das 11 às 11h30 da noite, com Johnny Luna, no Canal 1. Às terças, a alegria e boa disposição mistura-se com música e cultura. Isto é, Salada Internacional. Ana Barbosa e Carlos Bonaparte trazem um programa de uma hora onde intercambiam conhecimentos. Salada Internacional, terças, das 10 às 11 da noite, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, disse que o governo fez um anúncio atabalhoado do corte de ministérios para criar um fato político que encobrisse notícias não boas da economia. Foi um anúncio atabalhoado, porque não tinha uma decisão tomada e queriam criar um fato político. Acho positivo querer criar um fato desta natureza, mas, obviamente, eles não estavam prontos para anunciar nada, afirmou o PMDBista no início da noite desta segunda-feira, de volta a Brasília. Pela manhã, o governo anunciou que até setembro cortaria 10 pastas, mas não informou quais serão, gerando instabilidade na base aliada. Cunha disse que o anúncio do Planalto pode estimular o andamento da proposta de emenda à Constituição PEC apresentada por ele, para limitar a 20 o número de ministérios. Ainda estão me devendo 9. É dobrar a meta, disse, parodiando a presidente Dilma. O Conselho de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, seccional de São Paulo, considerou inidôneo o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, e cassou sua inscrição de advogado. Foram 76 votos pelo cancelamento, 2 contra e 2 abstenções. Os advogados consideraram que a condenação de Dirceu por corrupção, 7 anos e 11 meses de prisão no Supremo Tribunal Federal com a condenação da ação 470, se equipara a crime infamante. Por isso, consideram que ele perdeu a idoneidade para manter sua inscrição nos quadros da ordem. Dirceu formou-se em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC-SP, em 1983, poucos anos depois de retornar do exílio e ser beneficiado pela Lei da Anistia. Ele foi condenado no Mensalão em 2012 e foi para a penitenciária da Papuda em novembro de 2013. Atualmente, o ex-ministro está preso em Curitiba, sob investigação da Operação Lava Jato. A reportagem do jornal Brasil Notícias apurou que a defesa de Dirceu alegou que a conduta julgada na ação penal 470 se resumiu à sua atuação política enquanto ministro-chefe da Casa Civil e não enquanto advogado ou membro inscrito na OAB. Neste caso, o conceito de crime infamante que vem sendo aplicado pela ordem em outras demandas não se aplicaria ao caso de Dirceu, pois em sua conduta não houve nenhum tipo de prejuízo à imagem da advocacia perante a sociedade. Caminhões que prestam serviço aos Correios são apreendidos com documentação suspeita de fraude na BR-364. Os detalhes com Edilson Peroni, direto de Rondônia. A Polícia Rodoviária Federal informou neste sábado que durante fiscalização realizada na sexta-feira à noite flagrou dois caminhões da empresa que presta serviço aos Correios com documentação suspeita de fraude. Segundo nota da Polícia Federal, ao realizar o patrulhamento na BR-364, a equipe de plantão avistou e abordou no quilômetro 340 um caminhão de uma empresa terceirizada que presta serviços aos Correios e, ao analisar a documentação de porte obrigatório, os policiais constataram que os documentos de 2014 e 2015 apresentavam sinais de inautenticidade. Diante da suspeita, os policiais solicitaram que o mesmo se dirigisse ao posto da Polícia Rodoviária Federal e, durante o percurso, outro veículo Mercedes-Benz L1620, também de terceirizado, que presta serviços aos Correios, foi avistado e abordado. Os documentos apresentados pelo motorista de 51 anos também apresentaram divergências aos dados registrados no sistema. Diante da suspeita de uso de documentos falsos e adulteração de identificador do veículo automotor, os veículos e motoristas foram encaminhados para a Polícia Federal local. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni para o Jornal Brasil Notícias. Após 16 anos do PT, o deputado federal Wellington Prado entrou com uma ação por justa causa no Tribunal Superior Eleitoral para se desfiliar do partido. Ele alega que a sigla não está seguindo o programa partidário e que deixou de lado os interesses da população. Por isso mesmo, o parlamentar diz que não vem votando com a bancada petista. Prado é da cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e com a ação tenta trocar de partido sem perder o mandato. O pedido de desfiliação por justa causa, o primeiro do tipo envolvendo o Partido dos Trabalhadores, foi impetrado no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Nas últimas votações na Câmara Federal, o Wellington Prado já vinha se posicionando contra as orientações do PT. O partido, por sua vez, ameaçou no mês passado expulsar o parlamentar. Já Prado estaria conversando com outras siglas, enquanto aguarda o desfecho do processo que tem como relator o ministro João Otávio de Noronha. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, gostaria de voltar a comentar com vocês os argumentos que estão sendo utilizados para a defesa do não impedimento da presidente Dilma, as investigações sobre políticos e a prisão de empresários. Todas raposas felpudas que jamais imaginaríamos que pudessem ser pegas por algum caçador de malfeitos. Eufemismo usado para denúncias de roubo, corrupção, lavagem de dinheiro e etc. Os membros do exército do PT, similar ao EI, o Exército Islâmico, e com os quais é impossível qualquer diálogo, quanto mais o convencimento sobre suas más ações, acusam de golpe, terceiro turno e outras bobagens mais. Mesmo assim, alguns destes integrantes falam em armar trincheira e defender o mandato de Dilma com arma na mão. Deveriam estar presos por incitação à violência. Os argumentos são furados. Afinal, ninguém está questionando os votos que Dilma recebeu. Nem mesmo foi aprofundado qualquer questionamento sobre as urnas eletrônicas ou totalização de votos. Ganhou e levou. Se ficar comprovado que foi alcançado o mandato através de meios ilegais, este mandato pode ser considerado ilegítimo. e, portanto, pode lhe ser retirado, sem violência e no estrito direito da mais ampla defesa. Nada de golpe. Também estão sendo investigados os seus atos administrativos, e aí o furo é mais embaixo. Um tribunal, o de Contas da União, já verificou que as pedaladas fiscais e outros recursos utilizados configuram crime de responsabilidade fiscal. Se for julgada e condenada, Dilma pode perder o mandato. Mais uma vez, nada de golpe. A não ser que os seus defensores queiram revogar a justiça, as leis, a Constituição. Ainda bem que não conseguem demitir os juízes, promotores e ministros que os estão investigando. Até já se faz piada a respeito do que existem três tipos de leis: as boas, as más e as do PT. Quanto aos políticos que estão sendo indiciados, denunciados e alguns já cumprindo pena, nada mais claro e insofismável: cometeram um crime, participaram de corrupção e assaltaram os cofres da Petrobras. Tudo está sendo investigado, apurado, os envolvidos estão sendo presos e condenados. Para não sofrerem as penalidades sozinhos, estão denunciando o esquema e os possíveis chefões, que ainda não apareceram claramente. Tem algum golpe e perseguição? Por acaso o guerreiro do povo brasileiro não reformou o apartamento da filha, não contratou jatinhos e não embolsou alguns milhões de assessorias fajutas? Não vejo como ele poderia se meter nesta sozinho, sem autorização de seus superiores. Quanto aos empresários, há pouco o que dizer, afinal já confessaram quase tudo. Fizeram sim um clube para distribuir obras, definir valores e pagar propinas. Uma delas está reconhecendo que praticou crime e está devolvendo mais de 700 milhões de reais. Precisa dizer mais? Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, os que estão sendo acusados, alguns presos, outros condenados, são coadjuvantes deste processo. Jamais fariam o que fizeram se alguém não tivesse permitido e, como se diz na gíria, se a ordem não viesse de cima. Descobrir quem ordenou, quem tinha o verdadeiro poder para mudar a história, nem Pôncio Pilatos quis reconhecer diante do Cristo. Direto de Brasília, José Wojtchomas. Jornal Brasil Notícias. Faremos mais um rápido intervalo e, dentro de instantes, estaremos de volta com os destaques internacionais. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Dorce Foi. Com ele, a dor vai embora. Dorce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade, se tem um representante da nossa empresa, ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Dorce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Rock, melhor música, anos 80, anos 90, deixe-se nostalgia. Já não precisa das suas velhas cassetes para ouvir a melhor música de rock. Nós temos um programa a pensar exclusivamente em si. Basta ligar-se à antena web e deixar-se ficar na companhia de José Manuel Rasteiro, a curtir o melhor rock que já uma vez foi feito. JMR, terças, 5 da manhã, no Canal 1. Se recordar é viver, a Expresso 80 é viajar no tempo. No Canal 1, oferecemos-lhe 2 horas inteiramente dedicadas ao que de melhor se fez na música e na década de 1980. Carlos Cruz apresenta a Expresso 80, aos domingos, das 13 às 15 horas, no Canal 1. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, reforçou nesta segunda-feira que não tem a intenção de opinar sobre os candidatos para as eleições de 2016, em um momento em que o vice-presidente Joe Biden pôs sua campanha à Casa Branca em dúvida. Chegará a hora de se interessar pela eleição presidencial em novembro de 2016. Mas, por enquanto, o presidente se concentra no seu trabalho, explicou nesta segunda-feira o seu porta-voz, Josh Earnest, ao ser questionado sobre uma possível pré-candidatura de Biden nas primárias democráticas, em que enfrentaria a ex-secretária de Estado Hillary Clinton. Clinton, grande favorita à candidatura do partido atualmente no governo, atravessa um período difícil. Ela tem sido prejudicada pela revelação sobre o uso de seu e-mail pessoal enquanto esteve à frente da diplomacia americana entre 2009 e 2013. Biden, de 72 anos, já testou a sorte sem sucesso. 2 vezes nas primárias democráticas, em 1998 e 2008. O vice-presidente afirmou que decidir sobre a sua pré-candidatura até o dia 23 de setembro. A Coreia do Sul e a vizinha do Norte concluíram uma maratona de negociações nesta segunda-feira com um acordo sobre uma série de medidas para neutralizar uma crise que levou os dois países rivais à beira de um conflito armado. As medidas, detalhadas em um comunicado conjunto, incluem o equivalente a um pedido de desculpas público extremamente raro da Coreia do Norte, que expressou arrependimento sobre a explosão de minas que, neste mês, mutilou 2 soldados sul-coreanos da patrulha fronteiriça. Em resposta, a Coreia do Sul concordou em suspender as transmissões por alto-falantes de propaganda para a Coreia do Norte, que tinham sido retomadas após mais de uma década de pausa, em retaliação pela explosão das minas. Os violentos incêndios que o estado de Washington, no extremo noroeste dos Estados Unidos, tem enfrentado, se tornaram os mais devastadores da sua história, destruindo 200 residências e ameaçando outras 12 mil. 16 grandes incêndios, que estão fora do controle no leste de Washington, devastaram 240 mil hectares, informou nesta segunda-feira, em um comunicado, a Interagência Nacional de Luta contra Incêndios, NIFE, na sigla em inglês. Mike Ferris, porta-voz do Serviço Federal Florestal, confirmou à AFP que estes são os maiores incêndios da história do estado. O presidente islâmico conservador turco, Recep Tayyip Erdogan, convocou, como esperado, eleições legislativas antecipadas depois do fracasso das negociações para a formação de um governo de coalizão que se seguiu às parlamentares de junho, anunciou nesta segunda-feira um comunicado de seu gabinete.

contra o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, líderes do PT disseram nesta segunda-feira que é preciso aguardar a posição do Supremo Tribunal Federal antes de tomar uma decisão oficial sobre a permanência do PMDBista na função. Parte da bancada se reuniu ontem para discutir a possibilidade de apoiar oficialmente a saída do PMDBista, mas o encontro foi cancelado. O movimento fez com que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pedisse cautela por parte dos petistas para evitar que partido tenha papel de protagonista em ações contra Eduardo Cunha. O soldado integrante das rondas ostensivas, Tobias de Aguiar, está preso administrativamente sob suspeita de envolvimento na chacina de Osasco e Barueri, que deixou 18 mortos no dia 13 de agosto. O PM foi reconhecido por uma fotografia mostrada a uma testemunha que o identificou como autor dos disparos que feriu uma pessoa na Rua Suzano, no bairro Vila Menke, em Osasco, um dos 10 pontos do ataque. Ele é o primeiro suspeito preso nas investigações do caso. O ataque na Rua Suzano deixou 2 feridos e foi o 7º ponto da chacina, às 22 horas, na noite das mortes. A força-tarefa que investiga as mortes acredita que todos os homicídios tenham sido praticados por 3 grupos ligados entre si. Além da prisão, a Justiça Militar expediu mandado de busca e apreensão na residência do policial e dos outros 17 PMs, além de um civil. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral volta a julgar nesta terça-feira uma das 4 ações da Corte que pedem a cassação do mandato da presidente Dilma Rousseff e de seu vice, Michel Temer. Protocolada em janeiro pela coligação Muda Brasil, cujo candidato era o senador Aécio Neves, a ação foi retomada há cerca de 10 dias e suspensa na sequência, após um pedido de vista do ministro Luiz Fux. Nesta terça-feira, os ministros voltam a discutir se um dos processos de investigação da campanha eleitoral da petista deve prosseguir na corte. Inicialmente, o caso foi arquivado pela ministra Maria Tereza de Assis Moura. Para ela, a ação de impugnação de mandato proposta pelos tucanos se baseava em ilações e acusações genéricas. No último dia 13, contudo, os ministros Gilmar Mendes e João Otávio de Noronha votaram a favor da continuidade do processo. Profissionais e ativistas reclamam que faltam políticas de saúde para a população negra. Reportagem de Marcelo Larcher, direto da Rádio Câmara. Faltam políticas de saúde específicas para a população negra no Brasil. Essa foi a principal crítica feita pelos profissionais e ativistas que discutiram a situação desta população com os deputados da Comissão de Seguridade Social da Câmara. Apesar de ter uma política específica já aprovada, são programas sociais de combate à pobreza que vem melhorando a saúde dos negros, como explica a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Nós estamos conseguindo aumentar o controle, a detecção precoce e a cura de hanseníase e tuberculose no público do Bolsa Família com maior intensidade do que dos demais públicos. Por quê? Porque essa população tem que ter acompanhamento médico, como eles têm que ter a cada 6 meses, as crianças pesadas, medidas, de certa forma, essa família acaba indo no médico também. Entre 2002 e 2013, a pobreza extrema no Brasil caiu 87%, passando de 8,3% da população em 2002 para 1,1% em 2013. entre os negros era de 12,6% e passou para 1,7%, e entre brancos passou de 4,5% para 0,5%. O debate sobre essa questão da saúde dos negros no Brasil foi realizado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e coordenado pela Subcomissão Especial da Comissão de Seguridade Social da Câmara dos Deputados, criada para tratar da saúde da população negra no país. A presidente da subcomissão, deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, coordenou a discussão e explica que o principal é dar voz aos problemas que afetam a população negra no Brasil. Algumas pessoas têm se colocado e têm dito, mas por que não pode ser a saúde para todo mundo e assistência para todo mundo? E nós queríamos registrar de que nós estamos falando da maioria da população brasileira. Então, é um todo mundo, quase todo mundo, que levem em conta essas questões que já estão sendo dia muito levantadas e que queremos dar visibilidade. Novamente, a anemia falciforme foi um dos focos do debate. Essa doença hereditária é mais comum entre a população afrodescendente. Bahia e Rio de Janeiro são os estados que têm mais ocorrência do problema. O presidente da Comissão de Seguridade Social da Câmara, deputado Antônio Brito, do PTB da Bahia, diz que a comissão já tem consequências e seu relatório sobre a saúde da população negra terá outras recomendações. O que é que isso de fato vai alterar a política pública? Altera muito. De uma visita que nós fizemos no último dia 10 de agosto, o centro foi anunciado e já foi anunciado e já começou a ser um investimento de 4 milhões e meio de reais no município de Salvador, a cidade que tinha anemia falciforme. O glaucoma, que estava com umas doenças importantes da população negra, também começou e terá uma lupa importante no relatório. Na sequência, a mortalidade infantil. A subcomissão tem até o final do ano para propor ações e leis de proteção à saúde da população negra. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Lar. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do Jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica, João Paulo Gasques. Direção geral, Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã e obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.